42-12, desce para 2000, 1022, Lisa Final, Alex Ferreira, ponte estabilizada, azul 42-12. Oceano Identificação, Duna 3.022. Duna 3.000, com 1.022, está 3.305. 3.858, controle. 3.858. Prossiga, não escuta. Contato radar na decolagem, suba ao 3.70, perfil Momo Frot. 3.70, Momo Frot, 3.858. 3662, chame Recife no 2685, alterna no 2545. Ah, 12685, confirma a secundária, por favor. 12545, 125 decimal 45. Valeu, obrigado. 204, é, vamos esperar mais um minutinho, aguardando o operador do fundo. Igual no 604, reporte pronto. Claro. Alfa, boa, Rebem 714, está livrando a aula zero. Rebem 748, Alfa. Mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém 747. Zona 2 da Azul, televisa restrição de pelô, descendo para 2022. Livre da restrição em pelô, 2022. 3858, após a passagem com tráfego aí, a posição de uma hora autorizaria a prod pro TIM. Quais coordenação com centro, 3858. Mais coisa. Agora pronto, totalmente. 604, livre acionar, chame táxi. Livre chamar em táxi, 604. 6748, Juliette, portão 05. Juliette, portão 6748. Tá no localizador, o azul 4212. Firme azul 4212, estabilizado? Afirmo, receptou o localizador, tem o campo à vista. Torre 118.612. 118.612, obrigado. 3858, chame Recife, 12685, alterne 12545. 12685, alterne 12545, alterne 3858. Caixa agora aí. Boa. 3305, desce para 2000, 1022, ajuste, livre final LSP, reporte estabilizado. Estamos para 2000, certo, estado 1022. Autoriza a pessoa de Duna, 3305. Autorizado. Bom, então, Duna, reportará estabilizado, muito obrigado. Segundo 604, 150 a bordo, 3 horas e 30, o pico. Qual POB? 150. Direita Índia Alfa, com temperatura 118.6, nosso crono 022, temos voo, boa noite, Gomes 04. 22, vai ter a ponte Fernando 0, 986, obrigado. Azul 4212, mantenha seu escudo. Onda 2, Onda 2, guia, táxi via Alfa, Kilo, faixa 3, posição 04, atende para sinalizadores. Alfa, Kilo, faixa 3, posição 04, atende para sinalizador. 4212, Onda 2. Controle Salvador, boa noite, gol 1604. No 604 da Gol, boa noite, contato radar. Gol 370, perfil Momo Frutti. Para o 370, Momo Frutti, o 604. Estabilizou, 3305. Corre 118, meia dúzia, bom pouso. 118, meia dúzia, boa noite. Da Bridge. Controle 120.8, tração 5061. 604, chame Recife no 2685, alterna no 2545. 2685, 2545, obrigado, boa noite, bom domingo. Mente. Helicóptero? Autorizado 360 para Guarulhos, uniforme Zulu 16. Decola da pistão 90, primeira curva direita. Saída da El, Leda após Leda Bridge. Controle 120, décima 8. Responda 5062. Solicitado, firma, 360. Comando 5062 no transponder, saída da El Leda após Leda Bridge, Oxenai 6393. El Leda após Leda Bridge, 4, chame 63 no 3, escute a informação alfa. Quando pronto para pushback acionamento, chame na frequência 198 decimal 6. Boa noite, sendo identificação, desça para 3 mil pés. Prodiluna, tem condições de incrementar a velocidade? Prodiluna, o senhor é número 1 na aproximação. Boa noite, essa é a 6224, informação IECI, passando 2,5. Senhor 6224, boa noite, eu tenho identificação, desça para 4 mil, chegada a mão. 4 mil, chegada a mão, Senhor 6224.